Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 5 de junho de 2015. Destaques de hoje. Goiás tem 2 casos confirmados de febre amarela e 3 suspeitos. Quem humano morre aos 21 anos após lutar contra um câncer. Brasil vai ampliar concessão de vistos a haitianos, diz Cardoso. Briga política no PMDB faz ex-secretário se filiar ao partido liderado por Goebel. Pezão diz que respeita a decisão do STJ de quebra de sigilo. Explosão em mercado na Nigéria deixa 2 mortos e vários feridos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol brilha com força em todo o Sudeste. Não chove em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo. No norte do Espírito Santo, algumas nuvens que chegam do mar provocam chuva passageira à tarde. Região Norte. Sol e tempo firme no Tocantins, no centro-norte de Rondônia, no centro-sul do Pará e no sul do Amazonas. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora em Roraima, no norte do Amazonas, no Amapá e no norte do Pará. Chuva à tarde nas demais áreas. Região Nordeste. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora na faixa norte entre o Maranhão e o Ceará e no leste entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Norte. No centro-sul do Maranhão e do Piauí, no oeste de Pernambuco e no interior da Bahia, sol e tempo firme, sol e chuva isolada nas demais áreas. Região Sul. Uma frente fria se aproxima e deixa o dia com muitas nuvens no Rio Grande do Sul. No centro-sul gaúcho, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. No norte do Rio Grande do Sul, chove a partir da tarde. No Paraná e em Santa Catarina, o tempo fica firme e não chove. Região centro-oeste. Uma forte massa de ar seco predomina e inibe a formação de nuvens sobre a região centro-oeste. O sol brilha forte e não há previsão de chuva para a região. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Goiás já tem 2 casos de febre amarela confirmados e outros 3 suspeitos, informou a gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, Magna Maria de Carvalho. Segundo ela, foi decretado estado de alerta na região a fim de evitar o avanço da doença e, em especial, o risco de ter início um ciclo de transmissão urbana. Dos 5 casos suspeitos, apenas 1 é residente em Goiás. 2 casos suspeitos foram identificados na cidade goiana de Alto Paraíso, um deles estrangeiro. Há também um caso em Niquelândia, um em São Miguel do Araguaia, envolvendo um morador de Brasília, e um em Alexânia. Todo o estado já está em alerta. Comunicamos também os estados vizinhos, inclusive o DF, sobre essas ocorrências, disse a gerente. Magna explica que a secretaria tem atuado em 2 frentes de combate à doença. Primeiro, orientando as pessoas que nunca se vacinaram ou que tomaram menos de 2 doses da vacina a procurar uma unidade de saúde e se vacinarem. A segunda, orientando as secretarias municipais desses municípios onde tiveram casos suspeitos a melhorar e intensificar o combate ao mosquito. Briga política no PMDB faz ex-secretário se filiar ao partido liderado por Goebel. Os detalhes com Edilson Peroni, direto de Rondônia. O desportista e assessor do governador Confúcio Moura, do PMDB em Vilhena, José Natal Pimenta Jacob, o Natalzinho, como é conhecido, confirmou no final da manhã desta quarta-feira, dia 3, que se desligou oficialmente do PMDB de Vilhena, depois de quase 20 anos de militância. Natal explicou que o motivo que o levou a sair oficialmente está ligado a conflitos pelo comando do PMDB entre os primos Júnior Donadon, presidente da Câmara de Vilhena, e Rosângela Donadon, deputada estadual. Natalzinho disse que ficou insatisfeito com os rumos tomados dentro do partido, que resultaram na anulação da convenção. O vereador nos disse que estava tudo certo e não estava. Nosso nome acabou se envolvendo dentro de um conflito desnecessário. Não quero briga com ninguém, explicou agora. Ex-PMDBista que conseguiu asilo político no PV, partido comandado pelo deputado estadual Luizinho Goebel. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Celso Santibáñez, conhecido como Quem Humano Brasileiro, morreu em decorrência de uma pneumonia na tarde desta quinta-feira em Uberlândia. O modelo, de 21 anos, estava internado no Hospital das Clínicas em tratamento quimioterápico intensivo contra um tipo raro de câncer conhecido como leucemia linfóide aguda desde o dia 26 do mês passado. Celso estava em coma induzido, necessitava da ajuda de aparelhos para respirar, depois que o estado de saúde dele se agravou após contrair uma pneumonia bacteriana no início do mês, de acordo com o boletim médico. Projeto estende de 70 para 75 anos idade de aposentadoria compulsória de todos os servidores públicos. Chamamos da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias, Emily Almeida. Tramita na Câmara projeto de lei complementar que estende de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de todos os servidores públicos, nas esferas federal, estadual e municipal. A aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores já é aos 75 anos desde a promulgação de emenda à Constituição nesse sentido, em maio deste ano. A proposta que originou a emenda, apresentada em 2003 pelo então senador Pedro Simão, já havia indicativo de ampliação da norma para todos os servidores públicos. De acordo com o autor da proposta, deputado Bruno Araújo, do PSDB pernambucano, a matéria acompanha a mudança de expectativa de vida dos brasileiros, que passou de 39 anos nos anos 40, quando foi criado o teto para a aposentadoria, para 74,9 em 2013. Também traz benefícios para a economia, poupando gastos do setor previdenciário e aproveita melhor a mão de obra qualificada. Gera uma economia direta na previdência social, esse é um dado objetivo, mas eu acho que o dado mais importante é o que o país ganha, o que os alunos nas universidades ganham de ver aquele dos mais qualificados professores que na sua plena capacidade intelectual são forçados há 70 anos ter que deixar as universidades brasileiras, médicos que resolvem por vocação atender o serviço público que aos 70 anos são obrigados a sair. Já o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o balanço é primário. Para ele, a medida pode ter outros lados, como de represar recém-formados que estão ingressando na carreira pública. Se é de fato para fazermos a chamada economia previdenciária, nós deixaríamos durante 5 anos o país congelado. Ou seja, aqueles que estão saindo das universidades, que hoje estão estudando, que estão começando a construir suas carreiras, não teriam espaço para entrar dentro do serviço público. Pelo texto em análise, o funcionário público que chegar aos 70 anos poderá escolher se quer se aposentar ou se quer continuar em atividade por mais 5 anos. A retribuição será proporcional ao tempo de contribuição. Os trabalhadores que exercem função determinada legalmente como perigosa ou insalubre têm outras normas para aposentadoria. O projeto de lei complementar que aumenta o teto da aposentadoria do serviço público para 75 anos será analisado de forma conclusiva pela Comissão de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Emília Almeida. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o governo brasileiro vai ampliar a concessão de vistos em Porto Príncipe, no Haiti, para que mais imigrantes do país centro-americano possam entrar no Brasil de forma legal. Com a medida, o governo quer evitar que mais haitianos sejam vítimas de grupos que facilitam a imigração clandestina, os chamados coiotes. Queremos combater as organizações criminosas, mas permitir que aqueles que venham ao Brasil venham de maneira legal. Para isso, vamos ampliar a expedição de vistos em Porto Príncipe e vamos discutir medidas policiais e de controle migratório legalizado entre esses países, disse o ministro em Quito, após reuniões com autoridades dos governos da Bolívia, Peru, Equador, para discutir a situação dos imigrantes ilegais haitianos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, evidente que um comentário numa sexta-feira espremida entre um feriado e o fim de semana poderia ser ameno, quem sabe falar de comida, praia, churrasco, vinhos, amigos, filmes, culinária, mas confesso que, por ofício, temos como jornalistas e radialistas profissionais da imprensa mostrar que o mundo, a vida real, não para e nem tira férias por causa dos feriados. Mas vamos lá. A gasolina, por acaso, baixou de preço? A conta que vence hoje, você pode pagá-la na segunda ou não pagar? Com feriado, você precisou ir ao mercado abastecer a cantina doméstica. Notou alguma coisa? Você consegue comprar hoje com o mesmo dinheiro o que adquiria há apenas um mês? Os professores que estavam em greve, alguns voltaram, conseguirão repor as aulas de tal forma que os alunos, além dos prejuízos pelos dias parados, não percam conteúdo? Conseguirão participar dos concursos em iguais condições daqueles que tiveram aulas normais? E o governo, já definiu quanto de dinheiro repassará para as universidades federais, muitas suspendendo aulas por falta de limpeza, higiene e segurança? Isto será resolvido com as pedaladas da presidente da República pelas alamedas do Palácio da Alvorada ou os passeios furtivos de moto pelas avenidas de Brasília? O pacote fiscal, que mexe com direitos trabalhistas e cobrará sacrifícios da classe média, não está resolvido e muitas questões polêmicas só o serão por acordos, na maioria espúrios, frutos de negociatas de cargos e mordomias. A violência continua e nos feriadões o trânsito mata desenfreado pelas precárias estradas, a imprudência e a falta de consciência de motoristas perturbados que ignoram normas elementares de segurança movimentam as estatísticas trágicas de sempre. E morrem inocentes, às dezenas. Os petroleiros, aqueles empresários que participaram do maior escândalo mundial de corrupção, desfrutam do feriado e do aconchego de suas mansões, apartamentos luxuosos, assim como os mensaleiros e tantos outros mais. O Del Nero, presidente da CBF, visita a seleção brasileira, apesar do escândalo que abala o futebol mundial. Você acha que estes são assuntos sérios, que mereceriam a sua preocupação, a atenção das autoridades? Que nada! Caros ouvintes, leitores e telespectadores, algumas ilustres excelências, deputados que enforcaram a semana inteira, não trabalharam por causa do feriado, capitaneados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, numa seleta comitiva, visitam Israel, Palestina e Rússia. Além de Cunha, outros 13 deputados, sendo que 7 levaram as esposas, claro. O roteiro da viagem oficial, que prevê encontros com autoridades dos 3 países, também conta com passeios turísticos, com direito a ida ao Balé Bolshoi e passeio pelo Mar da Galileia. Preciso lembrar quem paga esta conta? Desculpe se azedei a sua sexta-feira. Poderia ser pior se fosse 13 e de agosto ainda por cima. Direto de Brasília, José Voit Schumann. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Novos documentos secretos divulgados pelo jornal The New York Times e pelo site de jornalismo investigativo independente ProPublica revelam que a administração Obama ampliou, sem consulta pública ou aviso prévio, a vigilância de dados do tráfego da internet internacional. A divulgação ocorre 2 dias depois da aprovação da Lei da Liberdade nos Estados Unidos pelo Congresso, que impôs limites à vigilância em massa, até então feita pelas agências de inteligência do país. A reportagem do jornal teve acesso a documentos secretos guardados por Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança dos Estados Unidos. De acordo com a reportagem, o objetivo da NSA era procurar por hackers. A expansão da vigilância pela agência começou entre maio e julho de 2012, após permissão do Departamento de Justiça para que as interceptações fossem feitas sem autorização judicial prévia. O presidente ghanense John Dramani Mahama decretou 3 dias de luto nacional nesta quinta-feira, um dia depois do incêndio de um posto de gasolina que deixou pelo menos 150 mortos na capital Accra. As operações de socorro vão continuar até o final de semana. Na segunda-feira, faremos 3 dias de luto nacional pelas vítimas desse desastroso incêndio e inundações, anunciou. As perdas humanas são catastróficas e quase sem precedentes, reagiu o presidente Mahama, que se dirigiu ao local da tragédia. Mais de 150 pessoas morreram no incêndio de um posto de combustível em Accra, quando tentavam se proteger das chuvas. As chuvas torrenciais que provocaram inundações, informou um porta-voz da polícia AFP. Na avaliação de profissionais de hospitais próximos da área da tragédia e de membros dos serviços de segurança, o número de vítimas pode subir. A Força Aérea de Israel bombardeou ontem com mísseis ar-terra várias instalações militares na faixa de Gaza, em resposta ao lançamento de foguetes palestinos na noite de antes de ontem. Os aviões de Israel sobrevoaram intensamente a faixa de Gaza antes de lançar diversos projéteis no norte, centro e sul do território. Bombeiros e ambulâncias foram deslocados para a região, mas, de acordo com fontes médicas palestinas, não há registro de feridos. A polícia e as forças de segurança do movimento islâmico Hamas evacuaram vários edifícios e instalações militares em diversos pontos da faixa de Gaza, por receio de ataques como represália. Pelo menos um míssil foi dirigido contra uma instalação de treino das brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas. Em resposta aos foguetes, a Força de Defesa de Israel atacou sítios terroristas em Gaza. Ontem mesmo, 2 foguetes foram disparados contra o sul de Israel a partir da faixa, que caíram em zonas abertas perto das cidades de Ashkelon e Netivot, sem informações sobre feridos. É o 2º ataque vindo de Gaza nos últimos 10 dias, informou o Exército de Israel em comunicado. O governo da Colômbia e a guerrilha comunista das FARC acordaram nesta quinta-feira a criação de uma comissão da verdade sobre o conflito armado no país. Informaram os países que apadrinharam o processo de paz, Noruega e Cuba. O governo nacional e as FARC chegaram a um acordo que será colocado em marcha uma vez assinado o acordo de final, uma comissão para o esclarecimento da verdade, a convivência e a não repetição, indica um comunicado conjunto. O texto afirma ainda se tratar de um mecanismo independente e imparcial de caráter extrajudicial. Este anúncio ocorre ao final de 37, o ciclo de negociações de paz em Havana. Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Até já. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos, E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Os integrantes das bandas dos cantores Péricles e Tiaguinho e ao menos 10 hóspedes de um hotel de Uberlândia, Minas Gerais, foram furtados na noite desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, uma pessoa entrou nos quartos para cometer o crime e deixou um prejuízo de aproximadamente R$8.000. Os músicos faziam um show na cidade no momento em que os quartos em que estavam hospedados foram alvo dos criminosos. Na manhã desta quinta-feira, Péricles usou as redes sociais para falar do caso. O artista disse que foram levados pertences e dinheiro das pessoas. Isso nunca aconteceu com nenhum de nós em mais de 30 anos de estrada. E mesmo que o hotel prontamente tenha ressarcido todos os lesados, fica a indignação com o fato nunca antes ocorrido. As medidas serão tomadas e os responsáveis serão punidos, comentou o compositor no Facebook. Renan admite retirar sabatina para dirigentes de estatais. Direto da Rádio Senado, Érica Christian, para o Jornal Brasil Notícias. Em resposta às resistências ao anteprojeto da Lei de Responsabilidade das Estatais, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, antecipou que a exigência de uma sabatina para a nomeação de dirigentes das empresas públicas poderá sair da proposta. Ele declarou que o objetivo desse marco não é interferir na escolha do presidente da República, mas assegurar transparência das ações das estatais. Esse detalhe da sabatina é uma coisa menor, insignificativa. Deixa de lado a sabatina. O fundamental é que nós tenhamos a garantia da transparência das estatais. E o projeto objetiva criar um quadro de racionalidade para que a sociedade possa acompanhar o funcionamento das estatais, que hoje é um universo à parte. Mas o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, é favorável à sabatina para dirigentes de estatais. Ele apresentou um projeto de lei que trata do funcionamento das empresas públicas. A proposta determina, por exemplo, que os presidentes e diretores sejam técnicos com experiência comprovada e atuação na estatal e sem vinculação política. Aécio Neves explicou que o projeto cria exigências e prevê punições para os gestores. O que nós queremos é a profissionalização da gestão das empresas estatais, inclusive com sanções no campo civil, no campo criminal, para aqueles que cometeram desvios, irregularidades e também outras sanções, como o afastamento para aqueles que não cumpriram as metas estabelecidas nesse projeto. Aécio Neves afirmou que são poucas as diferenças entre o projeto dele e o apresentado pelos presidentes do Senado e da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Renan Calheiros, por sua vez, afirmou que o projeto de Aécio Neves poderá ser debatido com o anteprojeto da Lei de Responsabilidade das Estatais. Da Rádio Senado, Érica Christian. higienização diária de carrinhos de supermercado pode ser obrigatória. Direto da Rádio Senado, para o Jornal Brasil Notícias, Marcela Cunha. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, apresentou um projeto de lei que obriga a limpeza diária de carrinhos e cestas oferecidas pelos supermercados. A medida visa evitar a contaminação dos consumidores e dos alimentos por bactérias e outros micro-organismos. Álvaro Dias explica que se baseou em testes feitos no Brasil, Estados Unidos e Coreia do Sul, que apontam que os carrinhos chegam a ser mais sujos que corrimões de ônibus e maçanetas de banheiros públicos. Uma pesquisa revela que há uma incidência de percentual elevado de doenças decorrência do contato dos consumidores com esses carrinhos e também dos alimentos que são transportados por esses carrinhos. Se não quiser fazer a higienização a cada 24 horas, o estabelecimento comercial poderá optar por uso de bactericida de duração prolongada. Ele deverá ser reaplicado sempre que o prazo de proteção expirar. Álvaro Dias acredita que não haverá objeção das redes de supermercados em relação à proposta, já que a adaptação não terá grande impacto financeiro. É simples, não eleva custos e certamente é uma questão apenas de cuidado com a saúde da população, que tem que ser a suprema lei sempre. Também devem ser devidamente limpas as cadeiras de bebê acopladas aos carrinhos. O projeto está na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e aguarda designação de relator. Se aprovado, será incluído no Código de Defesa do Consumidor um artigo prevendo a obrigatoriedade. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima segunda-feira. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.